eles eu andavam juntos pelo mundo. Eram servos de Deus no desempenho da missão. Unidos trabalhavam na seara do Senhor, num verdadeiro exemplo de dois fiéis cristãos. Porém Deus tinha um plano e Elias já sabia que breve findaria aquela união. Pois ele esperava ser por Deus arrebatado, por isso Eliseu lhe fez a última petição. Pediu porção dobrada da graça em sua vida. Elias respondeu-lhe: você conseguirá, pediste dura coisa, mas serás atendido se estiver orando e ver quando Deus me levar. Andavam sempre juntos quando surgiu de repente vindo um carro de fogo e Elias carregou. E Eliseu tristonho, pois o amigo foi-se embora, pois fora trasladado para si o Senhor levou. Eliseu revestido do poder do Santo Espírito, com a capa de Elias o Jordão atravessou. Sozinho prosseguiu obedecendo ao nosso Deus. Depois de algum tempo no Senhor descansou. Por isso, amada igreja, estamos em missão. Tomemos como exemplo o profeta Eliseu. Fiquemos bem alertos, orando e vigiando, para vermos quando reino.